A coluna social e a cultura no Brasil, elas se confundem. Para mim, o primeiro grande colunista social do Brasil foi Pero Vaz de Caminha. E quando eu digo isso, muita gente fala assim: como assim, né? O que que Pero Vaz de Caminha tem com isso? Na verdade, Pero Vaz de Caminha codifica o primeiro texto superlativo e adjetivado que eram as grandes técnicas da coluna social no século XIX e no século XX. Adjetivar e superlativar. Quando ele descreve as índias com suas peles douradas, os pássaros multicores, a mata em várias nuances de verde, ele está, na verdade, provocando em todos nós o processo do maravilhamento. O que que é o maravilhamento? É a impossível possibilidade da gente imaginar aquilo que o outro diz, aquilo que o outro escreve, aquilo que o outro pinta, aquilo que o outro executa. É o maravilhamento. E a coluna social no Brasil, ela começa exatamente na provocação do maravilhamento. No século XIX, a coluna social era moeda de troca dos veículos de comunicação. Só se trocava nota para quem anunciava, né? Só se elogiava o anunciante em potencial. E a coluna social foi construindo um homem de mentira, que era o homem do poder, o homem do capital. Se não era cliente do jornal, não se falava ou falava-se mal. E com outro aspecto muito interessante, que a linguagem da coluna social, ela, se alguém acha que linguagem não tem gênero, eu afirmo que linguagem tem gênero, sim. Existe linguagem feminina e linguagem masculina. A prova disso está na coluna social. As colunas sociais, elas eram costuradas com um texto profundamente feminino, porque ela precisava provocar na mulher que não tinha uma ocupação além do lar, essa futilidade de vasculhar notinhas nos jornais. Então, os jornalistas do século XIX, muitas vezes, utilizavam pseudônimos femininos para escrever sobre esse universo pseudo-feminino, porque quando o marido chegava em casa, a primeira coisa que a mulher fazia sentar à mesa era dizer: saiu na coluna do J. Máximo que fulano de tal está fazendo isso. Porque o grande canal da coluna social sempre foi a mulher. Não que mulher seja fofoqueira, né? Mas a mulher, ela tem o poder da multiplicação, né? Sem querer dizer que mulher é fofoqueira. Mulher multiplica. É um fenômeno, né? Essa multiplicação. A narrativa superlativa e a adjetivação provocam exatamente essa feminilidade no texto, né? Então, as colunas do século XIX falavam num baile de carnaval, por exemplo, a narrativa era: Maria dos Santos, vestindo a sua colombina multicolorida, com guizos que suavam pelo salão enfeitado. Isso é a pura adjetivação e o superlativo de um mínimo salão da campesina friburguense, onde acontecia um baile pobre, de pés descalços, e que a colombina nada mais era do que uma roupa de papel crepom. Mas as colunas provocavam esse frisson e alimentavam essa mentira, porque era uma questão de troca de simpatia. Isso foi funcionando e construindo esse homem mítico social, esse agente, esse ator social mítico, né, que era esse homem elegante. Álvares de Azevedo tem uma crônica muito interessante em que ele diz que toda vez que o prefeito de uma determinada cidade levava uma companhia de teatro a essa cidade, a mulher do prefeito te sentia calafrios, porque tinha um ator que era o galã do espetáculo e que era o príncipe encantado da esposa dele. E ele começou a perceber que toda vez que essa companhia ia, a mulher tinha calafrios na cadeira do teatro. E quando o ator entrava, ela se ajeitava, ela ficava ávida. E ele resolveu então convidar essa companhia para um jantar na sua residência. E quando esse ator, descaracterizado do personagem, começou a comer com a mão errada, a mastigar a carne e tirar pedaço da carne da boca, né? E por aí vai, a mulher ficou, de decepcionada, porque essa é a construção do mítico, é a construção da mentira. Né? E durante muitos anos a coluna social era o antijornalismo, porque, na verdade, você tinha uns assuntos que eram interessantes e esse monte de frescura, né, que analisava o poder do outro. O cordão da madame, o relógio do braço, a pulseira, né, o vestido, quem fez o vestido, quem cortou o cabelo, quem penteou, que perfume francês era aquele. Esse foi o homem mítico. Isso foi acontecendo. Na virada do século, surge a figura do Maneco Miller. E o Maneco Miller é dessa escola, ele herda essa escola do homem mítico e continua costurando no Rio de Janeiro, capital federal, esse homem mais mítico ainda. Então, o alfaiate mais badalado, o sapateiro mais badalado, e tudo era o poder, tudo era o capital, tudo era a situação social que aquele homem mítico ocupava. Muitas vezes ele sequer ocupava. Muitas vezes ele era um amigo e, na simpatia, o colunista construía um grande empresário que não passava de um tipólogo, de um funcionário de repartição pública. E aquilo ganhava e provocava casamentos. E foi nesse mundo de supérfluos que a coluna social se estabeleceu no Brasil. Isso era real, era imaginário, era puramente imaginário. E da mesma forma que a prática do quarto poder já existia. O jornal, a imprensa, sempre construiu e sempre destruiu com muita facilidade. E o grande instrumento era o colunismo social. Ah, mas o que o colunismo social tem a ver com a cultura? Tem a ver que no século XX, na primeira metade do século XX, a gente falava em cultura e essa cultura se limitava à cultura artística. Toda vez que a gente falava em cultura, e ainda hoje muita gente desassociada do debate sobre cultura, fala de cultura como se cultura fosse teatro, música, cinema, dança, ópera e artes plásticas. A tradução dessa coluna social era exatamente o conceito de elegância, era frequentar o Teatro de São Pedro, era frequentar o Teatro Municipal, era frequentar os bons espetáculos que chegavam à capital federal. Isso diferenciava o ser social. Ele já era um imaginário. E ainda usavam esse retrato cultural, que era um retrato profundamente elitista, a ponto de, na década de 40, a coluna social se transformar num apartheid. É o apartheid da notícia. Porque jamais tia Surica e sua feijoada na Mangueira sairiam numa coluna social na primeira metade do século XX. Jamais Walter Alfaiate e seu Novo Samba sairiam numa coluna social. Jamais um carioca da Gema da Lapa sairia numa coluna social. A construção era esse universo chique e fictício, né, de um país tupiniquim, porque o que se copiava no texto era o que se copiava a elegância europeia, força da influência de toda a colonização que nós sofremos, especialmente no Rio de Janeiro. Depois de Maneco Miller, surge um emblemático personagem que foi Ibrahim Suede. E Ibrahim Suede, que muita gente já ouviu falar, ele conseguia a proeza de construir palavras. Ademã que voa em frente. Ele criava jargões, era um homem completamente... Eu vou buscar um termo aqui para definir Ibrahim. O Ibrahim era uma topeira. O Ibrahim não construía uma frase que tivesse lé com cré. Né? Ele, na verdade, ele chegava com papel amassagado, com determinados nomes, e devia ter uma assessoria brilhante no Globo que provocava um texto que, quando você lia o texto, você ficava encantado. Porque ele falava em champanhe com caviar, como se ele tomasse café da manhã com caviar e champanhe. Ele falava de ouro, como se ouro fosse uma coisa que você encontrasse em camelô de Copacabana. Entendeu? E ele foi criando essa construção de um Rio de Janeiro que estava prestes a perder a capital federal e, com isso, o poder. Né? E o que esse cara fazia? Esse cara trocava com uma facilidade de influência, que era uma coisa incrível, como ele transformou a coluna social numa bolsa de apostas e num banco privado. Entendeu? Porque tudo custava dinheiro na coluna do Ibrahim. Naquela época, ele começou a cobrar um valor absurdo e construiu um patrimônio para botar uma notinha no jornal, uma menção na coluna do Ibrahim. Era motivo de regozijo de uma família inteira falida e que dizia que tinha saído na coluna do Ibrahim, e com isso todos os... Era como a Bolsa de Valores depois da eleição da Dilma. Saía o nome na coluna do Ibrahim, a Bolsa subia e todo mundo passava a babar o ovo do socialite. E ele criava termos, ele transformou, por exemplo, a nova geração de filha de milionários em locomotivas. Ele falava isso. As locomotivas da noite carioca, Bebel, Titi, Didi, Loló, e ele foi mudando um contexto no colunismo social e criando essa grande máfia na coluna social. Para responder a esse sucesso de Ibrahim, foram buscar uma mulher que tinha acabado de se formar em jornalismo, mas que tinha um problema seríssimo com os militares. Porque a mãe dela era uma costureira famosa e que chegou a encontrar o Nixon para denunciar o sumiço do seu filho, que era o Stuart Angel, né, que foi Zuzu Angel. E a Hilde tinha um trânsito, porque a Hilde fazia teatro já e era formada em comunicação, era uma atriz, tinha acabado de fazer um grande sucesso, que foi Selva de Pedra, em 1972, na Rede Globo. E o Globo, então, resolveu investir na Hildegard Angel. Mas como é que uma filha de Zuzu Angel vai escrever coluna social do Globo para bater no Ibrahim e em pleno regime militar? Então, foram buscar lá no século XIX o pseudônimo. E a Hilde surgiu como Perla Sigô. A Perla Sigô foi tão poderosa, esse personagem foi tão poderoso, que ela chegou a ter um caderno especial no caderno aos sábados, no jornal Globo, onde ela só falava futilidades. E a narrativa era muito engraçada, porque continuava sendo adjetivada e superlativa. Bebel recebe em seu apartamento duplex, numa Ipanema super chique, para uma feijoada suculenta, regada a caipiríssimas multicoloridas, com gelos tilintares como cascavéis, barulho que o gelo fazia no copo, derretendo. Ela comparava cascavel ao barulho de uma cobra rastejante. Né? E os textos são vestidos esvoaçantes em leses que ornam desenhos que brilham ao vento e que discutem com a fina brisa de Copacabana em plena madrugada estrelar. Pelo amor de Deus. É. Mas provocava um maravilhamento nessa sociedade ainda. A gente não sei se ainda se usa, Marum, o termo nariz de cera, né? Mas a gente... Hã? Não, se ensina, né, o termo. Mas o texto nada mais era na coluna social do que um grande nariz de cera. Porque se repetia o movimento das rosas em suas copas brilhantes, orvalhadas pelo calor das gentes que se esbaldavam ao som do discotecário fulano de tal. Esse discotecário passava a valer uma fortuna. Para contratar o cara no dia seguinte, você tinha que marcar agenda, recebia em dólar, era uma coisa fulgurante. Aí surge mais uma peça no mundo social, surge Danusa Leão, uma ex-modelo que desfilou para Valentino, né, que até hoje só escreve bobagem, né, umas crônicas horrorosas, estapafúrdias, fúteis. Ela lançou um livro agora dizendo que o ser humano precisa mudar. No final do livro, a última crônica dela diz que era 150 calças jeans que ela tinha no armário, hoje ela só mantém 50. Então, o ser humano precisa mudar muito. Né? Ela ainda não entendeu isso. Depois de Perla Sigô, de Danusa, a gente vê um personagem novo surgir, que foi a renovação da esperança de quem trabalhava com comunicação. E eu acredito que o Marum tenha conhecido, a Cristina com certeza conheceu. Se bobear, a Cristina foi colaboradora dele. Surge Zósimo Barroso do Amaral, que resolve dar um sacode nessa sociedade de mentira e começa a trabalhar um texto de coluna social completamente diferenciado. Porque ele dizia que ele não podia imaginar que a humanidade fosse ficar girando em torno de si mesma, que a sensação que ele tinha é de que a comunicação. E o que que acontecia com esse monte de futilidade? Os colunistas sociais eram tratados como a escória do jornalismo brasileiro, né? Os jornalistas de redação, de editorias, tinham pavor de colunistas sociais, porque era o máximo do ridículo, né? Enquanto se apurava uma matéria e levava-se dias, não tinha Google, não, gente, levava-se dias, perdia-se um dia inteiro pendurado num telefone para tentar apurar uma matéria. E aí você fazia uma denúncia e o colunista, no sábado seguinte, elogiava o bandido do empresário que tinha sido denunciado por você. E pior, o empresário entrava por intermédio do colunista dentro da área comercial do jornal, comprava três meias páginas e você, que tinha passado o dia inteiro apurando, era demitido na segunda-feira. E o colunista continuava lá, porque era ele que negociava valores através do que ele escrevia. Quando o Zósimo surge, o Zósimo muda esse discurso do colunismo social, porque ele não se conformava. Ele dizia que a sensação que ele tinha é de que o colunismo social era uma roda quadrada, que era o raio-x da sociedade, e que quando se conseguia arredondar a roda, né, surgia um novo emblemático personagem, colunista social, que fazia tudo ficar quadrado de novo, né? Era um processo que não evoluía, né? E se trabalhava muito essa figura mítica da noite. A noite sempre foi pano de fundo para a coluna social, como se nada acontecesse no mundo, né? Era o vestido, era o brilhante, era a maquiagem, era o laque, era o penteado, era a unha, era o esmalte, era o vestido, era a costureira, né? E era uma fábrica de construir mentiras e mentiras e mentiras. E o Zósimo começa a falar na coluna dele sobre fatos. Quando ele começa a falar sobre fatos, todos os demais veículos recuaram com as suas colunas sociais. Porque era um Brasil novo que surgia. E o Zósimo foi muito sábio, porque ele pouca gente até reflete sobre isso, mas o grande processo de abertura do regime, ele ocorre no governo Geisel. E ocorre numa área que é muito interessante, porque o grande primeiro passo que Geisel dá para a abertura política é na área de cultura. Existia um Conselho de Cultura, o Conselho Nacional de Cultura, que determinava as diretrizes e alimentava de uma tal forma essa diretriz do acesso, que era uma palavra que não se podia pronunciar na época, né? Mas só tinha direito a entrar nos eventos e nos espetáculos artísticos os intelectuais, os bem-sucedidos financeiramente, né? O teatro era muito caro, não existia nenhuma política pública de cultura. Era um apartheid mesmo, né? Porque as diferenças das castas sociais se acentuaram ainda mais no regime militar. O sonho não existia mais de Juscelino. A possibilidade de mudança não existia mais, né? Era a ditadura da ditadura. E Geisel, então, encomenda ao Conselho Nacional de Cultura um projeto para reforma das diretrizes. O Conselho, muito centrado naquele Brasil empacotado, apresenta um projeto e ele vai buscar em intelectuais de esquerda uma nova visão do processo cultural. E, na verdade, na hora de decretar, de assinar, então, essa Lei Nacional de Cultura, ele assina a desses intelectuais de esquerda e causa uma grande decepção nos intelectuais de direita, né, que eram coniventes ao regime. Com isso, ele provoca uma mudança de comportamento na sociedade brasileira, especialmente na sociedade carioca, porque o paulistano nunca teve colunista social. A vida do paulistano sempre foi de trabalho. Esse glamour e essa frescura inexistiam na vida paulistana. Você não tem um ícone de colunista social em São Paulo no século XX, você começa a ter Mônica Bergamo, você começa a ter alguns outros personagens já nos anos 80 de uma São Paulo diferenciada que entra naquela briga com o Rio de Janeiro para ver quem é o caldeirão cultural e quem é a efervescência da elegância. Mas o Rio de Janeiro sempre sobreviveu desse glamour. E aí a coluna social do Zózimo vai buscar um personagem novo, que é o indivíduo que faz. Zózimo começa a transformar em socialite a mulher que tem ação beneficente. Não basta ser mulher de um grande empresário. Se ela não faz um trabalho social, ela não tem importância nenhuma na sociedade. E ele pega exatamente o momento de divisão aí da função da mulher, né? A função social. Ele pega o final dos anos 70 e o início dos anos 80, quando a mulher sai para trabalhar. Quando a mulher começa a engrossar as fileiras de jornalistas nas redações. Quando as mulheres começam a virar empresárias. E ele começa a utilizar essa mulher que faz essa mão de obra saudável e produtiva na cadeia da sociedade, né, em personagem de coluna social. E muda substancialmente o código linguístico, porque a viadagem acaba. Né? Acaba essa bichice, né, no texto, essa tentativa de imitar um mundo feminino que inexiste. Inexiste, é frescura demais. Né? Os canapés multicoloridos equilibravam na fina torrada que derretia um fondue amanteigado, pelo amor de Deus. Né? Feijoada que é feijoada tem pé, orelha e rabo. Suculenta o cacete, feijoada tem que ser gostosa. Né? E ninguém está interessado em saber se a feijoada estava numa salva de prata ou num rechô assinado por um grande designer. Isso não existe. Né? O Brasil que começa a surgir nos anos 80 é um Brasil totalmente diferenciado. Por isso que, sem querer tocar na questão política... Uma banana para quem diz que o que nós temos hoje foi partido político que provocou. O que nós temos hoje no Brasil de 2014 é a evolução da espécie. Nós evoluímos enquanto cidadão e enquanto sociedade. Nós não devemos nada a partido político nenhum. A política nenhuma é imposta por ninguém. A tecnologia e a globalização provocou a diminuição das castas sociais. Qualquer pessoa hoje acessa a informação por um celular. Qualquer pessoa hoje tem direito à inclusão digital. Esse novo ser humano é decorrente dessas mudanças tecnológicas e da aproximação do mundo com a gente. Eu sou de uma geração em que a aeromoça, porque não se chamava nem comissário, nem comissária, a aeromoça não vivia de salário, vivia de treco que trazia e vendia para as amigas no final de semana. Ninguém tinha acesso a perfume francês. O uísque era produzido em Friburgo, era teacher. Ou algum político é que trouxe o Red Label, o Blue Label para o Brasil na sua gestão. Isso é aproximação dos mundos, isso é tecnologia, isso é evolução. E a coluna social precisava evoluir, sob o risco de ficar taxada como o mundo do supérfluo. Ana Ramalho, hoje, tem um portal, um blog lidíssimo, não sei quantos milhões de acessos. Lula Cerda, que é uma nova personagem, também tem um blog. E o Degar de Angel se rendeu às mídias e hoje tem um portal. Né? Continua escrevendo frescura, como ninguém. Se você vir a descrição da Dilma pela Ildegar de Angel, é uma Barbie. Né? Cabelos assinados por Camura, taieiros assinados por não sei quem, a ombreira de tafetá de seda pura. Olha, eu estou preocupado. Né? Chique o sapatinho Chanel de verniz da presidenta, e ainda escreve presidenta. Né? Chique o sapatinho de verniz da presidenta no último debate. O terno, o terno do candidato Aécio Neves em risca de giz. Alguém está preocupado se o terno do Aécio Neves é do Ricardo Almeida e custou R$7.500 e é num tecido chamado risca de giz? A sociedade não está mais preocupada com isso. Né? E aí surgem os novos emblemáticos colunistas substituindo esse monte de gente superlativo e adjetivado falando da feijoada de Tia Surica, né? Falando do menino que está morando numa árvore em São Paulo. E se a gente observar as colunas sociais de hoje, elas evoluíram sobremaneira. E aí eu pergunto de novo, o que, que isso tem a ver com cultura? Tem a ver que o entendimento da cultura hoje é de que a cultura é muito mais do que aquela, segmentações artísticas. Na verdade, a cultura hoje é vista como o registro que cada um de nós fazemos e deixamos na nossa passagem pelo mundo. Todos nós somos atores culturais, potenciais. Todos nós mudamos a cada dia o processo cultural do país com o nosso comportamento, com aquilo que nós escolhemos, com aquilo que nós comemos, com a forma como nós andamos, com o modismo que nós usamos. Hoje, dentro da cultura, a gente discute o que é modismo, o que é moda. Moda é conceito. Modismo é tudo aquilo que as tribos vão usando e que vão ficando para trás. O modismo é interessante, o modismo está dentro da cadeia produtiva. A moda, assim como a cultura, se alimenta da cadeia produtiva. A gastronomia é cultura. A educação cabe na cultura, mas a cultura é muito maior do que a educação. Se assustam com a minha colocação? Esse é o meu olhar. Tá? O dia que a gente parar de falar que o problema do Brasil é educação, o professor vai ganhar melhor e ninguém vai sair da escola. E a gente vai poder mudar de verdade a educação. Eu acho que a gente tem que se preocupar com cultura, com o processo de aculturamento. A saúde no Brasil, o processo ruim da saúde no Brasil, a meu ver, grifo meu, é opinião minha, é um problema cultural. Está com dor de barriga? Tem um monte de remédio para dor de barriga. Você não precisa engrossar a fila do SUS. Está com depressão? Tem um monte de remédio para depressão. Você não precisa ir num plantão do Raul Sertã à meia-noite porque você está com depressão. É um problema cultural. A saúde, a educação, tudo. Ninguém está dizendo que a saúde não tem problema, não. Tá? Mas que há uma cultura do favorecimento, há. Há uma cultura do assistencialismo, há. Né? Há uma cultura da facilidade, há. A gente tem que parar de pensar que o Estado é o nosso tutor. O Estado não é o nosso tutor. Enquanto a sociedade civil organizada não fizer o seu papel e não pensar e não provocar o coletivo, nós não vamos sair do lugar. Os coletivos é que são os provocadores dessas mudanças que a própria coluna social foi obrigada a sofrer. Não haveriam leitores para colunas sociais. Né? A gente tem um grande colunista, que é o Anselmo Góes, né? Que é um colunista que é idolatrado pelas sociedades pelo texto brilhante e pela apuração, que muitas vezes é falha, porque todos nós falhamos, mas você percebe que é uma coluna que tem uma determinada apuração, que criou um novo linguajar. Né? Não, né? Quando que você podia imaginar que um colunista social fosse terminar uma nota perguntando ao leitor? Né? Não, né? Não. Sem adjetivação, sem superlativo, sem nenhum glamour e elegância, né? Não. É a aproximação da massa, é a aproximação do coletivo, é o universo que tem que chegar a todo mundo. Né? E essas alterações e essas mudanças acompanham as nossas mudanças. Né? E a grande carência que o mercado tem hoje, além de outras funções, né, é de colunistas sociais. Porque virou uma profissão, virou uma função dentro do jornalismo que pouca gente se interessa. Bobagem. As blogueiras todas são grandes colunistas sociais. O facebookianos todos são colunistas sociais. Se cultura é o registro, a passagem do homem pela terra, a coluna social é tudo que a gente escreve e que registra esse ser que nós somos. Para isso serve a coluna social. Ninguém precisa dizer que está de TPM no Facebook, mas diz. Ninguém precisa dizer que tomou uma vitamina de abacate ou um suco detox no café da manhã, mas diz. Porque nos tem sido dada a oportunidade de falar, mesmo que sejam bobagens, mas de falar. Isso é a evolução do processo democrático. Por que só o colunista tem o direito de falar. Todos nós somos interlocutores e temos o direito de falar. E todos nós somos fontes riquíssimas de colunistas e colunistas sociais. Eu sou de um tempo em que jornalista era intelectual. Marum já é de outra geração. Marum é mais novo do que eu. Né? O jornalista ele era tratado como intelectual. Né? Existia uma casta de jornalistas emoldurados. Né? Tudo que eles diziam era como se fosse uma verdade plena e absoluta. Tinha gente que, mais do que o horóscopo, fazia questão de ler determinados artigos, né? Exatamente porque aquilo era a Bíblia de pensamento e de atitude daquele grupo social. Depois, o jornalista virou assalariado. Carteira assinada, horário a cumprir, ler, máquina que não funcionava. Muitas vezes a gente perdia a ponta do dedo rodando a bobina da fita para poder ter tinta de novo. Depois surgiram as máquinas elétricas, que você sonhava com uma esfera que fosse só sua, né? Uma esfera que tivesse a sua marca, né? Porque eram os tipos, né? A tipologia das letras, numas esferas que você acoplava e aquilo saía. Depois surgiu uma fita que era gloriosa, disputada por quem ia aos Estados Unidos, que eram as aeromoças. A gente encomendava caixa de uma fita corretiva que você encaixava na máquina elétrica e toda vez que você errava, você clicava ali, ela vinha e batia e limpava. Era um leak paper em fita. Depois surgiu uma geladeira na minha mesa, porque o primeiro computador que eu trabalhei era um frigobar, do tamanho de um frigobar, né? E a gente digitava aquilo, mandava para o copdesk mandava para a revisão mandava para... Como é que era o nome daquilo? Que saíam aquelas tirinhas do computador, eram cortadas, coladas, a diferença do papel de baixo para o papel de cima era detalhada pelo diagramador, o grande Daniel Velma, com tinta guache branca, né, para aquilo ser fotolitado. E quantas vezes a gente corria na gráfica, porque lembrava que tinha posto na coluna social o nome errado da pessoa. Né? Quando alguém dizia assim, menino, você botou o nome do fulano, é Cardoso Moreira? Ela não é Cardoso Moreira, não, ela separou tem um ano. Tomou um chifre do marido, quê? Eu botei Cardoso Moreira, botou. Aí você corria na gráfica, mandava parar e cortava com a gilete o filme, né? O fotolito, e preparava uma outra tirinha que você colava ali com durex e aí rodava uma tiragem. Aí a gente sonhava para que não tivesse o primeiro clichê todo rodado, que era a primeira tiragem, porque um terço daquele jornal estava com o nome da mulher errado. O restante estava com o nome da mulher certa. Né? E o mais divertido disso tudo, e que vocês têm uma ferramenta de comunicação fantástica, é, na verdade, a tecnologia. Vocês imaginam que era cobrir um evento social com uma máquina fotográfica. Nós não tínhamos essas máquinas que os fotógrafos têm hoje, que são lindas, né? Nós tínhamos um trabuco horroroso que não cabia no bolso do paletó e que a gente tinha que ficar com aquilo pendurado, igual bolsinha pochete, no punho, né? E aí, quando você fotografava, o flash não funcionava. Quando o flash funcionava, não rodava o filme. E aí você torcia para chegar no dia seguinte, mandar para a revelação e alguma coisa prestar. A sua é linda, a sua Nikon. Era o sonho de todo mundo. Isso era só em revista. Você fotografava, você revelava, você apurava, você escrevia e a coluna só era publicada 4 dias depois. Isso quando não morria alguém que estava na fotografia. Né? Porque a montagem demorava, tudo demorava. Né? Era uma tristeza. Imagina você mandar uma coluna social para Friburgo num ônibus da 1001. Já era ruim. Já era muito ruim. Entendeu? Já não tinha horário para chegar. Né? E essa evolução da informação é uma coisa fantástica. Porque assim como a sociedade mudou, os colunistas mudaram, e hoje é muito mais fácil de se fazer coluna social. Hoje eu tenho um portal de notícias. Eu tinha prometido ao Laércio Ventura que eu ficaria 30 anos na Voz da Serra, não mais do que isso. Até porque, quando você chega a uma determinada idade, com determinado, não digo conhecimento, porque conhecimento é muito, muito pouco para isso, com uma determinada experiência, você começa a ter um maravilhamento da idade, que é o tempo que você tem que correr para executar alguma coisa. Eu achava muito medíocre o meu trabalho na Voz da Serra, depois de tantos anos, e que eu ainda tinha que esbarrar em algumas questões filosóficas e que fazem parte da nossa profissão. Falei, cara, eu estou com 37 anos de coluna social, eu ainda tenho que aturar isso? Que é quando você chega com uma foto linda de uma pessoa que está fazendo alguma coisa bacana, que tem um trabalho bacana, e ligam da redação e dizem assim, sabe a fulana? Patrão não gosta do pai dela. Hã? Patrão não gosta do pai dela. Arruma outra foto porque a foto dela caiu. E aí você tem que trocar a fotografia porque o dono do jornal não gosta do pai da pessoa que você está botando a fotografia. Eu falei, ah, não, não dá. Aí eu combinei tudo, falei, olha, Laércio morreu, está na minha hora de sair. E aí criei um portal, eu sou jurássico, eu sou da máquina Olivetti, criei um portal e fui mergulhar nesse mundo novo, nesse fantástico mundo novo, que tem me causado maravilhamento. Eu tenho a honra e o orgulho de ter uma filha jornalista que se especializou em mídias e que se especializou em clipping eletrônico. Porque eu não sei se vocês desaprendem o que é clipping também. Gente, isso é a coisa, é a função mais cruel da minha época. Porque na época não tinha clipping eletrônico. Na época tinha que cortar o jornal, colar com cola tenaz, sair da redação com a mão preta, a camisa preta, o nariz preto, e só se dá conta disso quando alguém no metrô diz assim, o senhor sujou o nariz. Eu estava todo preto. Fazer clipping era um tormento. Né? E hoje você tem um clipping eletrônico e minha filha trabalha com clipping eletrônico. E aí eu pedi ajuda à minha filha. Falei, filha, além desses botões que tem aqui no teclado, o que mais que você pode me ajudar? E aí nós criamos, eu e o Paulo Nader, que também é um jornalista que está na estrada há muitos anos, e que ficou escondido sob o pseudônimo de Giuseppe Massimo durante 20 e poucos anos, né, no jornal A Voz da Serra. O verdadeiro Giuseppe Massimo é o Paulo Nader. Ele teve esse pseudônimo, usou esse pseudônimo durante 20 e tantos anos, né, e quando se desligou da Voz da Serra, eles resolveram reutilizar o sobrenome Máximo. Acho que a coluna hoje só se chama Máximo. Né? E é o Márcio Madeira, que é um outro colega nosso, que assina a coluna. Nós criamos o portal Nova Friburgo em Foco. E, para minha surpresa, eu achei que um portal em Friburgo fosse assim, ao longo de um mês, ter uns 150 acessos, uns 200 acessos. E o nosso grande susto foi que nós já chegamos a 125 mil acessos em 3 meses. Né? O nobre Loyola é nosso colaborador, o portal está aberto a quem tiver vontade de começar a experimentar e escrever. Né? A gente trabalha com colaborações e a gente criou um portal que hoje é uma realidade e que eu tenho experimentado uma coisa muito divertida, que é escrever coluna social em tempo real. Isso para mim é inimaginável. Eu virar para o fotógrafo e falar assim, descarrega, olha que coisa bonita. É muito mais bonito que revela e ver se ficou bom. Porque o cara revelava e me ligava no dia seguinte e falava assim, ó, salvei duas. Né? E hoje eu só falo para o fotógrafo, descarrega. O cara descarrega, né? A gente acaba virando, todo mundo que trabalha com comunicação, utiliza um computador que a gente tem, que é fantástico, que é o cérebro. Né? A gente vê a fotografia, tem personagens emblemáticos, eu tenho uma memória bacana, Deus me deu uma memória boa, eu sei nome, sobrenome, filiação, só não sei o RG. Né? Então, quando as fotos batem para mim, eu olho pelo computador e vou só anotando. Fulana de tal, ciclana de tal, fulana de tal, faço as legendas, descarrego, dou enter e a minha filha recebe pelo próprio, telefone, ela vai postando aquilo e eu vou vendo de casa aquilo no portal e fico, meu Deus, eu sou um ser tecnológico, eu evoluí, Eu não sou mais aquele colunistazinho social que ficava chamando todo mundo de deslumbrante, o brilhante advogado, a deslumbrante empresária. O mundo mudou, né? Mas o importante disso tudo é que existe um mercado aí aberto para vocês continuarem construindo novas leituras e novas linguagens de coluna social. Tem muita coisa acontecendo e que precisa ser publicado, que precisa ser registrado. E a tradução de coluna social é esse, é registro do processo cultural brasileiro. Nenhum outro jornalista, e aí eu vou brigar com quem defende a tese de que o jornalismo é muito mais registro do fato do que o colunismo, nenhum outro jornalista tem mais poder de registro social do que os colunistas. Se eu quiser saber como era o modo de viver do cidadão brasileiro, carioca em especial, nos anos 60, eu vou entrar na internet, vou pesquisar, e é nas colunas sociais que a gente vai saber que o estrogonofe era o prato mais chique da década de 50. Vocês sabiam disso? Estrogonofe era o máximo do máximo do máximo. Você servia um estrogonofe num jantar de casamento, era o máximo, em tudo que era coluna social. Escalopinho com arroz à piamontese e batata sauté era chique na década de 80. O que é escalopinha? Tirinha de carne, gente. Né? O que tornou isso tudo o máximo do máximo é coluna social. E é ela que registra que a bota branca da Xuxa virou ícone de moda nos anos 90. Vocês se lembram disso? Olha que coisa brega. Mas está lá, é o registro do comportamento do cidadão durante toda a sua existência. Bolsa Louis Vuitton, na década de 90, todo mundo sonhava e ninguém conseguiu, é tudo falsificado. Mas está lá o registro disso nas colunas sociais. Escova depressiva no novo século, aquela que você faz e não sai de casa se chover, está lá registrado. A evolução da cosmética. Está tudo isso registrado aonde? Nas colunas sociais. Você vai entender esse homem Barbie, esse homem musculoso, a tatuagem, a evolução de todas essas linguagens e leituras. Você vai descobrir isso tudo nas colunas sociais, porque ali está o registro da passagem do homem pela Terra, pela sua sociedade, na construção do seu cenário final, porque todos nós somos atores sociais. Essa evolução, ninguém sabe onde vai dar. Eu não sou tarólogo, como a Cristina, não sou vidente. Eu acho que está evoluindo. A gente viu agora algumas mudanças dentro de colunas sociais. Ainda existem os emblemáticos, frescos e fúteis e supérfluos. A gente tem um Bruno Astuto, que escreve com a Cirmeira, uma coluna que tenta reavivar aquele colunismo social dos anos 50 e 60, mas eu pesquiso muito em colunas do passado e a gente descobre umas coisas muito interessantes. A palavra baderna entra para o dicionário brasileiro aqui em Friburgo. E não é no século XX, não, é no século XIX. Isso está registrado numa coluna social de um jornal carioca. Na verdade, uma italiana, que foi uma grande bailarina clássica, que dançava no Teatro São Pedro, chamada Marieta Maria Baderna. Ela se apaixona por um negro naquela sociedade carioca de 1850, 60, perde o cargo dela como primeira bailarina do Teatro São Pedro, começa a frequentar o bairro da Saúde, no Rio de Janeiro, se vicia em absinto, que onda, hein? Se vicia em absinto naquela época e continua a promover rodas de jongo e capoeira que eram proibidas pela polícia do Rio de Janeiro na época. Ela contrai uma doença pulmonar, não se sabe se tuberculose, a indicação dela é que ela venha para Friburgo, que era o melhor clima para tratar essa doença pulmonar. Existia uma rua em Friburgo chamada Rua do Arco, que é a rua da Tanajura, papelaria, que desembocava no Paissandu, que era Era o lugar onde aconteciam os castigos aos escravos, né? Largo do Pelourinho, que se chamava. E ela começa, gostava de um negro, ela. E ela começa a frequentar aquela Rua do Arco que tinha fábrica clandestina de bebida. E é porque ficava próximo à estação do trem onde era a prefeitura. E ali ela é presa num carnaval com um grupo de negros que idolatravam. Ela veio para se cuidar, hein? Estava na esbórnia, né? Ela tinha um grupo de negros que era uma malta de capoeiras e que era conhecida como os Baderneiros, que acompanhavam a Maria Baderna. E aí o delegado da ordem de prisão e diz: vamos acabar com essa baderna. A ficha onde ele escreve: acabou-se a baderna, que era a baderna personagem, a baderna Marieta Maria Baderna. Chega na polícia do Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro se difunde como bagunça, o sinônimo de bagunça é baderna. E aí entra para o dicionário brasileiro, baderna significa bagunça, barulho, desordem, né? E tem esse verbete, essa explicação numa coluna social do final do século XIX. Né? Então você vai buscar e você encontra exatamente esses registros que são muito curiosos nas colunas sociais. Dificilmente um jornalista perderia tempo para falar sobre um verbete, né, da língua portuguesa. Vocês têm a favor de vocês a velocidade da informação, a riqueza de fontes. Eu hoje escrevo minhas colunas, não sem antes. Claro que a gente tem as fontes que a gente não divulga, tem sempre aquelas pessoas que você liga e a pessoa sonha em ter sido colunista social, não foi, anota tudo no caderninho e te passa, né? Mas o que você tem de maior riqueza são as fontes. Porque você tem hoje um Facebook, que se você quiser escrever sobre qualquer assunto, você vasculha o Facebook num dia, você tem nota ali para 17 colunas. Tem festa que acontece até em centro espírita. É uma coisa impressionante a capacidade do ser humano de realizar e de realizar fazendo a modificação da existência da gente, né? Então é isso, quero agradecer. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o tema? Gente, vocês são jornalistas? Não, né? Vou bater uma parte de jornalismo. É. Tem então uma boa parte de jornalismo. E dizer que os publicitários também foram peças fundamentais nessas mudanças, tá? Porque as colunas dependiam muito dos anúncios, né? Sem os anúncios. E os anúncios eram anúncios conceito, né? Tinha um conceito de anúncio para cada coluna social. Uma coluna que não era concorrida normalmente fazia anúncio de margarina. Uma coluna concorrida fazia anúncio das joias que vendiam na Gasterre, né? Das roupas da Boutique X. Então, os publicitários tiveram uma importância muito grande nisso. Marum está com o microfone sem fio ali. Ninguém quer perguntar. Está vendo como é que ninguém gosta de coluna social, gente? Só gosta de ler, né? E agora, não, só para fechar. Eu dou o meu total desprezo, beijinho no ombro, para o Agnaldo Silva, que construiu um personagem colunista social, mau caráter, sem ética nenhuma, estereotipado, entendeu? Que ainda utiliza como braço, né, uma mulher linda para abrir porta para ele. Quer dizer, um bandido safado. Colunista social não é aquilo não, hein, gente? Tem nada daquilo não. Colunista social hoje não está preocupado se a rosca do fulano está queimada ou se vai queimar. Nada daquilo faz parte do universo de coluna social hoje, não, pelo amor de Deus. Eu vejo aquela bicha, eu fico com ódio mortal. Tenho vontade de voar na televisão. Porque aquilo fere todos os códigos de ética de qualquer profissão. Entendeu? Aquele personagem era para ser do José Wilker, né, que faria um grande colunista social, né? E aí, por isso que ele usa aquele óculos colorido, que era uma marca do José Wilker. É uma homenagem do Agnaldo Silva, com quem eu tive o prazer de dizer para ele: olha, não existe colunista social daquele jeito, não. Ele fala: ah, existe. Não, não existe, não. Pelo amor de Deus. Bom, gente, sem perguntas, podemos encerrar? Então entrem lá, novafriburgoemfoco.com.br. Se alguém tiver interesse em desenvolver alguma coisa, se alguém tiver interesse em colaborar, o portal está à disposição. Tá bom? Obrigado, hein? Já ganharam ponto com a presença.